cansa mesmo lhe aborrecendo, lhe escrevo dizendo que tudo acabado. Não esconda as faltas que já lhe conheço, mesmo eu não mereço tá sendo enganado. Se a culpa foi minha, lhe peço desculpa, se foi sua culpa, vou lhe perdoar. Se eu morrer bebendo, meu bem, não se importe, que quem não tem sorte desiste de amar. Você diz aos outros que não me interessa, faz até promessa para ver meu fim. Talvez se eu morresse, você gargalhasse, nunca mais lembrasse de lembrar de mim. Recebi espinho em troca de flor, por culpa do amor que você não quis. O mal que eu desejo é que Deus lhe ajude, tentei, mas não pude lhe fazer feliz. Espere mais naquele jardim, se não é por mim a sua paixão. Siga seu caminho, por favor me esqueça, case quem mereça o seu coração. Alimentando a dor da saudade pela falsidade que você me fez. Eu jamais confio no seu juramento, quem tem sentimento só erra uma vez. Queime as minhas cartas, rasgue o meu retrato, que seu peito ingrato só guarda rancor. Trai quem não merece, não cumpre uma jura, gente assim não cura quem sofre de amor. Nessa despedida, beijos meus e seus, só resta um adeus desse sofredor. Que meu tempo é pouco pra estar vivendo, ébrio resolvendo problemas de amor. Que meu tempo é pouco pra estar vivendo, ébrio resolvendo problemas de amor.